A oração é um momento de intimidade sua com Deus. É quando você entra no seu quarto, tranca a porta, se ajoelha ali no pé da cama, em secreto. Só você e Deus. Ali você vai clamar, vai agradecer, pedir perdão. E simplesmente vai reconhecer que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Hoje eu acordei bem cedinho, respirei fundo e disse assim: Adonai, obrigado meu Pai, por tudo que tens feito por mim. Pelo ar que eu respiro, sei, por estar vivo sim. Sei que não sou merecedor, pelo contrário, fraco e falho e pecador. Sei que sem ti não sou nada e contigo tudo posso. E ainda na cama eu falei: louvado é o Rei dos Reis. E pra minha surpresa escutei uma voz que falava lá dentro de mim, sussurrando, dizendo assim: levante e anda que você é chamado e também escolhido. Não tenha medo porque eu estarei sempre contigo, Pai. Não sei se dou conta, meu passado ainda me assombra. E até ontem eu estava na lama, passando vergonha, sendo humilhado e sofrendo. Na verdade eu não sei se eu aguento, hey. E o seu passado eu joguei no lago do esquecimento e fiz mais ainda, já escrevi o seu nome no livro da vida, Pai. Então faz de mim instrumento de sua vontade, tira meu orgulho e também toda vaidade. Me transforma por completo, aquece o meu coração, tire as escamas dos meus olhos, me dê direção. Não deixe que eu caia, e se eu cair me levanta, porque eu sei que no deserto a estrada é longa. Não deixe que eu me sinta assim, um hipócrita. E pra aqueles que necessitam, que mais precisam, eu não vire as costas, que eu faça somente aquilo que tá escrito no seu santo livro. Te louvar e te adorar em verdade e em espírito. Em verdade e em espírito. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Obrigado, Senhor, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Por isso só agradeço, e às vezes nem acredito. Comigo não foi preciso passar fome, sede nem frio, algemas, grade nem tiros. Nem me pergunte se eu me arrependo. É claro que perdi muito tempo, lágrimas, dores, dias e noites sofrendo. Mas hoje eu entendo e também reconheço todo o livramento. Se estou vivo, irmão, e consciente, faz parte do plano. Dono impotente, aquele que cuida de mim, Pai. Te quero, te louvo, te adoro, me prostro somente diante de ti e sempre peço mais. Eu sei que tu és o Deus do impossível, que veio buscar salvar todos aqueles que se acham perdidos. Então faz com eles o mesmo que você fez comigo. Transforma água em vinho, mostra quem é o caminho. Muda das trevas a luz, da morte pra vida acabou. Desfaça também a mentira, que eles vejam com seus próprios olhos os sinais, milagres e maravilhas. E sendo assim, que eles possam me ver e sentir o mesmo que eu sinto agora, a presença do Deus vivo que liberta, cura, salva, transforma. Não falha, não atrasa, não mente, mesmo de ontem, hoje e sempre. Amo os que te procuram, encontram, sabendo quem é. Somente com a fé, quem pede recebe. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. De forma nenhuma rejeita aqueles que o Pai te apresenta. Servos, filhos, amigos, nascidos da água e também do Espírito. Peço ao Pai, abençoai, abençoai. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Em oração eu peço ao Pai, abençoai, abençoai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.